World Generation Week. O desenvolvimento sustentável em debate no Douro. Representantes da lusofonia e de lugares património da Unesco estão no Douro para partilhar saberes. 8 de junho, Museu de Lamego. 9 de junho, Teatro de Vila Real. 10 de junho, Dia de Portugal e das Comunidades, nos claustros do Governo Civil de Vila Real. Encelado o encontro com uma carta de cooperação.